Começando, Nerd Patriarca de volta e vamos falar dos filmes de heróis de 2019. Hoje eu tô aqui com Everton. E Fênix Negra foi tudo aquilo que eu tinha imaginado. Uma bosta, tá? Hoje eu tô aqui com o Anderson. E com grandes poderes vem um moleque irresponsável que não sabe o que fazer da vida. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Você é o melhor de nós, Miles. Tá no caminho certo. Vai em frente. Quando eu vou saber que eu sou o Homem-Aranha? Não vai. Simples assim, Miles. Tem que sentir. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio do seu querido podcast para hoje falarmos dos filmes de heróis de 2019. Pro ouvinte do Nerd Patriarca que tá acostumado, sabe que em todos os anos a gente faz esse episódio, né, que a gente vai comentar os filmes, principalmente os filmes da Marvel e da DC. Na verdade, a gente só vai falar dos filmes Marvel e DC desse ano, que saem no ano, né, e normalmente sai um pouco mais tarde, né, porque tem filme que sai em dezembro, às vezes só sai no começo do ano esse podcast, mas esse ano os estúdios colaboraram com a gente e lançaram os filmes só até outubro, os filmes de heróis, né, no caso. Esse podcast tem duas particularidades, né, como eu falei, a gente comenta os filmes Marvel e DC, né, então você vai falar assim, pô, vocês vão falar de Hellboy, querendo ou não, um filme de herói, né, baseado em uma história em quadrinhos, não vamos falar de Hellboy, mesmo porque esse filme não merece ser muito ser comentado. pelo que eu li, né? Não, então eu posso falar porque eu assisti o filme. Você me permite? Você me dá claro. Essa oportunidade? O Everton falou que a Fênix Negra foi uma merda. Eu diria assim, que se eu fosse dar nota, Hellboy seria 1 de 10 e a Fênix Negra seria 0,75 de 10. Então acho que não vale a pena falar nenhum dos dois. Caralho, velho. Caralho, se for pior que Fênix Negra, realmente é triste. Mas enfim. Não, ele foi melhor. Fênix ele Negra um pouco conseguiu melhor, ser pior, né, que Hellboy. Conseguiu ser pior que Hellboy, cara. Caralho, puta. Mas é polêmico. É polêmico. Vamos pro podcast. Mas o Hellboy a gente pode acabar comentando posteriormente lá no Blockbusters ano que vem, quem sabe. E bem, vamos deixar. Mas esse comentário do Anderson já foi pertinente o suficiente pra gente saber que o filme não foi muito bom. Aprendi com o Sean Anthony, fazendo resenha pocket, assim. E nesse episódio também, né, mesmo com o título Filme de Heróis, a gente vai comentar brevemente, obviamente, sem muitos spoilers, do Coringa, que é o filme mais recente, é o último filme que saiu aí da DC, baseado em história e quadrinhos, então a gente vai comentar dele, mas coisa rápida. Esse podcast vai ter spoilers, não vai ter muitos spoilers, eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente pra dissecar todos os filmes, obviamente, a gente vai conversar mais sobre eles, mas uma hora ou outra vai aparecer spoilers dos filmes. Bem, mas pra gente não demorar muito, vamos começar? A gente vai ter... A gente tem que lembrar que a gente pegou pela data de lançamento aqui no Brasilzão, né? Porque esse filme que a gente vai comentar, o primeiro filme, saiu no dia 10 de janeiro aqui no Brasil. Eu tô falando de Homem-Aranha no Aranhaverso, animação da Sony Pictures com o Amigão da Vizinhança. Esse filme foi lançado em dezembro nos Estados Unidos, mas ele vai entrar aqui pra gente, porque o lançamento dele foi em janeiro, no Brasilzão, que é o que interessa para nós. O filme, antes da gente começar, pô, todo mundo lembra da importância que ele teve, né? O filme que ganhou todos os prêmios, você pode imaginar ali no dia animação, né? Ganhou Oscar, Globo de Ouro, qualquer outro prêmio de animação característico e de cinema ele ganhou. O filme é dirigido por três, né? São três diretores, o Bob Perchett, o Peter Ramsey e o Rodney Rochman, mas tem ali por trás o cara que escreveu é o Phil Lord e o Christopher Miller também, né? Aquela dupla lá dos filmes do Lego que foram demitidos do filme do Han Solo, pra quem se lembra. Então são caras que estão por trás ali da produção desse filme, dessa animação, que traz o Homem-Aranha do Miles Morales, do Universo Ultimate, pras telas do cinema. Cara, isso diz muita coisa sobre o filme do Han Solo, né? Totalmente, né? Coisas que a gente esperava que pudessem ser melhores, né? E também decisões criativas que a Disney tomou e acabou se ferrando depois, vamos dizer assim. Bem, deixa pra lá. O Phil Lord e o Christopher Miller com certeza não acharam tão ruim isso, né? Pra eles posteriormente. Mas como a eu falei... Sony também não. A Sony muito um menos, que teve um sucesso que eu acredito que nem eles esperavam. Porque o filme, como eu falei, também é uma animação, né, da Sony Pictures, que de fato teve uma bilheteria boa, assim. Lógico, se for comparar com os filmes de heróis, principalmente os que a gente vai comentar aqui, não foi algo assim, pô, pra mim é astronômico, né, mas pra Sony foi bom também, mas não comparado a bilhões que os outros filmes fazem, mas com um orçamento de $90 milhões, eles faturaram $375 milhões em bilheteria, fora o monte de prêmio que eu comentei. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram de Homem-Aranha no Aranhaverso? Cara, quem gosta de Homem-Aranha e não gostar desse filme tá errado, cara. Não, quem gosta de filme bom e não gostar desse filme tá errado. Com certeza, cara, porque ele além de ser um filme com a história muito boa, a qualidade técnica dele é um negócio absurdo, sabe? É uma animação que você nunca não viu igual, sabe? Porque ela não é aquele 3D clássico da Pixar, não é um filme totalmente animação 2D, ele é uma mistura dos elementos, né? Tem muita pegada da HQ inserida no filme, então, tipo, realmente é uma peça praticamente única, né? É, eu chamo carinhosamente esse filme de Cell Shade com LSD, porque em alguns momentos parece os jogos de Dragon Ball do PlayStation 2, acho que vocês devem lembrar deles. Parece mesmo. E aí você tem toda a parte, os cenários em si são a maior parte realmente computação 3D, mas os personagens eles são trabalhados de outra forma, e ficou tão bem feito que você não fica, nossa, não, isso aqui não combinou. Na verdade, tudo combinou perfeitamente ali dentro. É, porque mesmo sendo cel shade, eu não gosto muito dessa técnica. Por exemplo, quando tem animes com essa técnica, eu não curto muito, né? Mas o que eu acho da hora no Homem-Aranha no Aranha-Verso é que, mesmo usando essa técnica, eles conseguiram dar textura pros personagens, sabe? Cada coisa tem uma textura diferente e tal, que você não vê, por exemplo, em anime que usam essa técnica, sabe? É, aqui o cel shade parece mais como só uma cobertura ali, só pra separar o personagem do cenário, pra não ter as duas coisas misturadas. Porque mesmo quando você olha, você ainda fala, isso eu acho que é 3D, mas não é. O personagem em si não é totalmente 3D. Funcionou bastante isso, cara. E sem contar o uso de cores, uso de efeito, toda a técnica de você mostrar multiversos do Homem-Aranha e também não funcionaria se não fossem as personagens, né, cara? Sim, eu acho o filme, assim, em técnica de animação, realmente era algo que é bem diferenciado do que a gente estava assistindo no cinema, com certeza, que trouxe pro público maior, talvez, esse cel shading ou alguns efeitos que eles não conheciam, mas se destacou por isso, por ser bem feito e por ter essa animação fantástica. A história complementa totalmente o tipo de técnica de animação que eles trouxeram. Eles trouxeram tudo da HQ pra tela, né? Que nem eu comentei muito conversando, né? Que tipo, talvez seja o melhor filme em transpor uma história em quadrinho na tela, de fato, assim, com tudo que acontece numa HQ. E por isso ele funciona tão bem. E ainda mais com essa questão que você tava conversando, comentando do multiverso, que tá no título do filme, né? Que é essa ideia que sempre foi presente nas histórias e quadrinhos. E a gente tá trazendo um personagem que é o Miles Morales, que é um personagem derivado desse multiverso, né? Do universo Ultimate. E a gente tem, como produtor, um dos produtores executivos é o Brian Michael Bendis, que é o cara, um dos criadores, né, do Miles Morales pra esse universo. Então a gente tem participação ativa na história também, pra você montar a história, pra você ter uma continuidade, né? Porque se a gente trabalhando com essa questão de multiverso, a gente espera que posteriormente vai ter continuações, e o sucesso do filme vai trazer isso, com certeza vão ter outros filmes, nada oficial ainda, mas provavelmente vai acontecer, ou se for oficial eu comi bola e não lembro de fato ter cravado, mas é bem provável que vai acontecer. E eu acho que esse filme, ele foi a união perfeita da estética, né, da animação que eles escolheram muito bem, e da história, né, de contar uma história em quadrinhos na tela, de fato. Por isso eu acho que o filme funciona muito bem, fora que o filme, eu acho que ele pega todo os públicos, assim, de fato, mesmo sendo uma animação, você fala, pô, animação infantil, mas vai pegar um público adulto também muito fácil. Eu acho que por isso o sucesso dele foi tão grande. Acho que ela não é infantil, não, cara. Não, eu digo assim, crianças vão gostar por ser uma animação. Ela, mas é que nem qualquer filme da Marvel, né, cara? É, ele consegue pegar praticamente todas as faixas etárias, cada uma em uma parte. Exatamente. Então, ele tem coisas na história como ele conduz o filme que vão pegar todo mundo, entendeu? Não vai ser muito focado pra um público ou pra outro. Pra gente fugir desse estereótipo da animação infantil, entendeu? A animação ser público infantil. Talvez seja um filme mais adulto até que muitos filmes da Marvel, de fato, né? Eu acho que ele lida melhor com uma parte de perda muito muito melhor do que os filmes da Marvel. E até mesmo o Wilson Fisk, que tem um plano meio batido no geral, mas aí não é culpa da animação, vem na HQ isso. Eu colocaria o Wilson Fisk como, de novo, um dos melhores vilões que... Aí eu tô falando da Marvel enquanto editora, né? Enquanto que a Marvel tem, porque até o aparecimento do Thanos, você não tinha nada no universo cinematográfico. Aí você tem agora... Eu coloco o Wilson Fisk e você tem o Dr. Octavius do segundo filme do Sam Raimi. E então agora eu acho que tá melhorando a coisa nesse quesito vilão. E agora que eu falei do segundo filme, esse filme pra mim ele chega assim pra eu ficar em dúvida qual que é o melhor Homem-Aranha. Até ver esse filme era o segundo. Com esse aqui eu acho que não dá pra tirar os dois, não. Você fica... Eu quando assisti esse filme, eu tive, tipo, uma certeza. Pra mim é a melhor animação que eu assisti, cara. Eu gosto muito de outros filmes de animação, mas gosto muito assim, né? Sempre falo que eu gosto de assistir e tal, mas não sou aquele cara pirado pela Pixar, sabe? Qualquer filme da Pixar quer ver e tal. E pra mim, tipo, esse filme é muito mais divertido do que um filme da Pixar, sabe? Que é a melhor animação que eu vi, assim. Porque une a técnica e uma história que eu gosto mais, sabe? Que funciona, né? Eu também considero uma das melhores animações que eu já vi. Se você pensar com técnica ali, por produção, né? Por montagem do filme, é muito bom. O filme é muito bom, de fato. Não é à toa que ganhou tantos prêmios quanto ganhou. E também pelo apelo dos personagens, né? Pelo apelo do Miles Morales. Eu não sou um conhecedor da história total do Miles Morales. Li poucas coisas desse universo dele na história de quadrinhos. Mas o que é apresentado no filme te introduz muito bem pro personagem, né? Te faz querer conhecer mais ou ir atrás daquelas histórias de quadrinhos ou ler as histórias que ele tem e você saber o que ele vai ter pra contar posteriormente no cinema também, né? É isso que eu ia falar. A gente tá falando muito da técnica, né? Tal, porque realmente é muito destacável isso. Mas a história em si é muito boa, os personagens são muito bons. O Miles Morales, puta, é um protagonista muito legal. A história toda gira em torno dele realmente, sabe? Apesar de ter os outros Homem-Aranhas dos outros universos, a história gira em torno dele, da jornada dele virar o Homem-Aranha, né? Então, cara, e a cena que ele, de fato, assume o manto de Homem-Aranha, pega o uniforme novo, cara, aquela cena é uma das melhores que teve, tá ligado? A música tocando, ele indo, aprendendo a fazer as acrobacias e tal, mano, é muito bom, sabe? É uma cena que você fica arrepiado quando você vê no cinema. A trilha sonora é assinada por um cara chamado Daniel Pemberton, que eu vou falar, a trilha sonora desse filme é muito boa, cara. Muito, muito... Te traz muito pro filme, né? Ela joga muito bem junto com o filme. Isso é totalmente ponto positivo, né? Pra você estar mais imerso no que tá acontecendo. Essa cena que o Everton comentou realmente é fantástica, cara. Ainda mais assistindo no cinema, você fica bem ligado, né? Emocionado, de fato, com o que tá acontecendo. Os outros personagens, pô, a gente tá falando de um multiverso, então a gente tem vários Homem-Aranhas apresentados na tela. Quando você assiste os trailers ou vai pensar, não conhece a história, você fica meio preocupado em saber como eles vão colocar tantos personagens, né? E no filme eles colocam muito bem, todo mundo tem seu espaço. Como os personagens são engraçados, né? O teor cômico do filme é muito bom, é bem colocado, as piadas são colocadas no tempo certo. Eu destaco o personagem do Nicolas Cage, que é o Spider-Man, é o Homem-Aranha no ar, que ele é muito da hora. Eu gostei bastante dele, pelo menos. Eu adorei, cara. Principalmente aquela coisa dele ser todo preto e branco, ele não enxergar os personagens em cores, e tudo pra ele é ele levantando o punho, querendo dar porrada nos outros. Isso é muito bom, cara. Mas eu acredito também que funciona muito quando a gente vê a morte do Peter Parker do universo do Miles Morales ali logo no começo do filme. Sim. E é um personagem que realmente você se importa com ele e ele aparece ali por menos de 10 minutos no filme, cara. Você sente a perda dele por todo o filme. E isso é muito bom, porque é uma versão mais jovem dele, uma versão que deu certo, né? Que ele é multimilionário, aquela coisa toda. Então, isso é bem bacana. E depois, quando o Miles assume essa responsabilidade que no começo ele não queria. Então, foi pouquinho tempo de tela, mas pra mim foi perfeito ali, sabe? Realmente, todos que aparecem, você consegue enxergar talvez não um filme, mas algum derivado, uma série. A gente tem tá certo que o Disney, não sei se os projetos da Disney Plus incluem alguma coisa assim, mas todos os personagens conseguiriam ter uma série pequena, alguma coisa assim, pra você explorar mais o universo de cada um. O que a gente sabe no cinema é que provavelmente terá uma sequência, e a personagem que eles tinham mais foco em fazer um filme solo é a Spider-Gwen, que é o que provavelmente vai rolar. Aí não se sabe se vai ser o filme solo dela, se vai ser um 2 com foco maior nela, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe que vai acontecer e que os projetos estão sendo desenvolvidos pra continuar esse filme que foi brilhante de fato, né? Ah, pra mim qualquer um desses Homem-Aranha e a Mulher-Aranha, qualquer um que vier, eu tô aceitando. Esse filme foi tão bom que até a cena pós-crédito é muito boa, tá ligado? Tipo, uma das melhores que teve. E aqui a gente tá falando, eu posso estar muito enganado, tá certo que a gente tem envolvimento do Brian Michael Bendis, como eu comentei, e de outras pessoas da Marvel, mas não, o Kevin Feige não assina a produção executiva desse filme, né? Esse é o filme da Sony de fato, né? É uma animação da Sony. Não tem nada a ver com o Disney, né? Não tem nada a ver com o MCU, né? E isso é um ponto positivo, né? Muito do descrédito que a Sony tem em trabalhar sozinha. Fala assim, pô, a Sony não consegue acertar quando ela trabalha sozinha, sem interferência da Marvel direta. Sem alguém pensando da Marvel pro seu filme. Nesse filme, eles conseguiram acertar e acertar muito, né? É que a animação também tem liberdade, né, cara? Os outros filmes do Aranha, a Sony fazia justamente por questão de contrato. Porque se ela ficasse muito tempo sem usar o personagem, os direitos voltavam pra Marvel. Então, quando ela resolveu fazer essa parceria pra fazer o De Volta ao Lar, eu acho que eles se sentiram menos pressionados na hora de fazer isso aqui. Porque o outro filme foi tão bem recebido, e mesmo que tenha sido feito com parceria com a Marvel, tirou um pouco da pressão das costas da Sony. Eu acho, pra mim, eu veria assim, se esse filme tivesse que ser assim, putz, é a cartada final, a gente tem que acertar com esse filme, senão já era o Homem-Aranha pra gente. Eu não sei se a gente veria essa obra aqui. Talvez eles não tivessem tanta liberdade em si. Não arriscassem tanto, né? Mas ainda bem que a gente viu essa obra, né? Só pra pontuar, colocar isso pra gente terminar aí pro próximo filme. O filme é um sucesso. Como todos esses prêmios, a gente sabia que era um sucesso de crítica, né? No Rotten, por exemplo, tem 97 de crítica, o público 93, Metacritic 87. Então são só notas altas que evidenciam que esse filme realmente marcou de alguma forma a Sony, né? O estúdio Sony como animação, seus prêmios. E quem gosta do cinema de super-herói, de animação em geral, eu acho, né? De filme em geral. Bem, vamos pro próximo filme? Vamos pro próximo filme, que a lista é um pouquinho grande desse ano. I always come and go, but it's out of my control. Com licença, moça. Será que você viu uma garota arrebentar o teto daquela Blockbuster ali? Uma testemunha disse que ela estava vestida para jogar laser tag. Ah. Ela correu para aquele lado. Eu tenho algumas outras perguntas. Tipo, você sempre devolve a fita rebobinada? Tem um documento ou identificação, por favor? Veers, Starforsky. A gente não leva identificação em cartõezinhos. Veers, Starforce. Quanto tempo pensa em ficar na Terra? Eu vou sair desse lugar assim que eu achar os Skrulls que estão infiltrados no seu planeta. Em 7 de março, a gente teve o lançamento do primeiro filme da Marvel Studios do ano, né? Que é Capitã Marvel, que estava sendo bem aguardado. Filme que é dirigido pela Anna Boden e o Ryan Fleck. E o filme chegou ali como o primeiro filme de super-heroína da Marvel, né? Da super-heroína da Capitã Marvel, vivida pela Brie Larson. E aí, vocês gostaram de Capitã Marvel? Antes de vocês comentarem, só falando que o filme, só pra falar da bilheteria, pra gente não passar, né? Que é uma das maiores bilheterias do ano. O filme fez mais de $1 bilhão. Isso aí a gente tem que comentar, mas é algo recorrente dos filmes da Marvel, né? Marvel Studios. Agora qualquer coisa faz $1 bilhão, né, cara? Tá meio tipo, fez $1 bilhão, legal, bacana. É isso. Principalmente com a entrada forte no mercado chinês, né? Porque você pega os filmes de 10 anos pra trás, você não tinha essa força, né? E essa influência é tão grande que você vê muitas vezes roteiros e personagens sendo alterados por conta do mercado chinês. Por exemplo, o próximo filme, um dos próximos filmes que tá pra sair, que é o Shang-Chi, que é o Mestre do Kung Fu, ele já teve o vilão alterado, porque o vilão das HQs é um chinês, com todo aquele estereótipo, já mudou, ajuda muito. E isso matou aquela fala do Ciro Gomes, né? Que ele ficava, isso dá bilhão? Agora dá, tudo dá bilhão, cara. E vocês gostaram de Capitã Marvel? Cara, na época, quando eu assisti, eu me lembro que eu tinha gostado. Aí depois eu fui assistir de novo, eu achei já bem mais ou menos, sabe? Ele é um filme que ele tem, eu acho que ele tem muito mais uma importância social nessa questão da representatividade feminina da super-heroína do que ser um próprio filme. Tipo, de um filme, pô, que filme da hora, assim, sabe? Questão de filme, pra mim, por exemplo, Pantera Negra funciona muito mais do que ele, sabe? É, em filme, sim, roteiro, sabe? Mas o que é interessante do filme? Apresenta a Capitã Marvel, que é a personagem mais forte do universo, né? Da Marvel. E cria toda essa questão do Nick Fury também, que é uma parte muito interessante no filme. Mas o que eu senti assistindo o filme agora, pensando, depois de ter assistido de novo, foi que na época do cinema eu acho que eu tava muito mais hypado pra ver o Ultimato e fui entrando na onda do filme do que o próprio filme em si, sabe? Pra mim ele funciona bem como um filme de origem, de introdução do personagem, e eu acho que ele se fez muito mais necessário agora por conta do Ultimato e do papel que ela veio desenvolver no filme, do que propriamente, talvez por uma necessidade assim de, vamos apresentar mais um personagem, vamos criar mais uma franquia. Ela foi jogada ali no meio. A gente vê o Nick Fury aqui diferente um pouco do Nick Fury dos outros filmes, e aqui a gente descobre o que aconteceu com ele, por que ele passou a desconfiar de tudo, aquela coisa toda. Aqui ele era mais relaxado, sabe? Mais gente boa. É legal ver o agente Coulson de novo nos cinemas, apesar de eu assistir a série de TV. E honestamente, a personagem que eu mais gostei do filme não foi nem a Carol Danvers, foi a amiga dela, a Maria. É a amiga dela. Eu também acho, eu acho ela mais legal. Eu acho ela como personagem, assim. Quanto conteúdo, eu acho ela melhor do que a Capitã Marvel. A Lashana Lynch, né? Que tá agora nos. Que estão dizendo que vai ser a 007, né? E vamos ver o que vai acontecer. Ela tá no filme, né? Vamos ver se o filme vai ser pra passar o bastão. Mas voltando pra Capitã Marvel, eu acho o filme ok. Eu lembro que eu assisti no cinema, eu tinha gostado. Apesar de perceber muitos defeitos, eu acho que o ritmo dele não é bom. Eu acho que a coreografia de luta é ruim. Os efeitos visuais são ruins, se você comparar no termo geral da Marvel. Mas é um filme divertido, assim. Tem as cenas cômicas que são legais, são engraçadas. Eu gosto da história, assim, de como eles apresentaram. A parte do Nick Fury também é bem interessante, do nascimento da SHIELD, de fato, e dos Vingadores, né, do projeto dos Vingadores. Isso é bem interessante. A SHIELD já existia. Dos Vingadores, né? Ali a gente vê o que a estrutura moderna, né, que a gente conhece nos Vingadores, né? O que deu estalo nele pra ter a ideia dos Vingadores. O que naquela cena pós-crédito é ofender a nossa inteligência, né, cara? Não precisava mastigar daquele jeito também, né? Nada que me surpreenda também, né? Vindo dali. Claro. Mas o outro personagem legal é o Flarkin, esqueci o nome dele. Flarkin, o Gus, né, cara? Isso. O Vinícius falou dos efeitos, eu acho que foi tudo gasto pra fazer esse personagem. E uma coisa que eu não comentei, que vocês não comentaram também, que é a introdução dos Skrulls, né, do Ben Mendelsohn, que eu acho que funciona. Pra mim é um dos melhores personagens do filme. Eu gosto bastante de como eles são introduzidos, toda essa trama de que a gente chega no filme achando que eles são os vilões, depois não é bem assim, né? O filme trabalha bem isso e posteriormente continua trabalhando. A gente vai ter outros filmes aqui que vão mostrar isso, mas eu gosto muito desse personagem no filme também. Pra mim é um dos melhores. É legal, mas levanta uma dúvida bem clara, assim, que é a questão. Nas HQs, os Skrulls, eles têm uma saga inteira onde eles se infiltraram na Terra, que é a Guerra Secretas, né? Invasão Secreta. É meio que, mano, eles são agora os bonzinhos. Ou a gente vai mudar totalmente a cara deles e falar, foda-se, não, eles são maus na verdade. Ou então, foda-se essa ideia, nunca, não vamos fazer nunca isso, sabe? Não, é porque quem é mal nas HQs são os Kree. Os Kree que são filhas da puta. Sim, é que nem no filme também, são, né? Aqueles azuis, que são isso, que são os azuis lá, por exemplo, do Agents of S.H.I.E.L.D. Essa é uma raça de filha da puta. Falando do Talos, pra mim a melhor cena do filme é quando ela dá o murro na cara da velha dentro do metrô, cara. É legal mesmo. Cara. Uma das cenas do trailer, né? E depois você vê no contexto do filme, é bem legal. Aquela perseguição deles ali no começo é bem bacana. Não, e depois o final do filme é legal, assim. Eu digo dos efeitos, realmente. Tem horas que os efeitos não são tão bons, né? Você vê meio gritante. Mas isso não é a primeira vez que acontece, né? Não. Mas você consegue sentir como ela é overpower, o poder dela, de fato. O Kevin Feige sempre compartilhou e comentou isso, né? Nas entrevistas, que ela seria a personagem mais forte do MCU. E de fato você. Principalmente porque até agora a gente não tem o Adam Warlock. Sim, exatamente. Só mesmo foi que tem as pitadas, né, de vai aparecer, mas não apareceu ainda. Só foi citado o nome dele na cena pós-créditos do segundo Guardiões, se não me engano. Fato isso é apresentado, né? Ela é a personagem mais forte. Sim, hoje é a personagem mais forte. E você falou de diversão, esse filme é divertido. Eu acho que os únicos filmes da Marvel que falham até nesse quesito são os dois primeiros do Thor, que não são filmes divertidos de se assistir, cara. Os outros você ainda releva, assim, não vai ser aquela aquela coisa, mas a gente assiste aqui, dá umas risadinhas outra ali. É o bom filme de apresentação, né? Digamos assim, de apresentação. É, é um filme de apresentação que funciona, realmente. Que não precisa ser um divisor, né? Um filme puta filme. Não é um ótimo que nem Guardiões da Galáxia, por exemplo, mas é um bom, tá ligado? Eu acho que o Capitão Marvel pegou muito a urgência de você assistir, que nem o Everton comentou, o hype do Ultimato ajudou muito a Capitã Marvel. Obviamente a gente queria ver como ela ia ser introduzida no... Porque a gente sabia que ela tinha papel fundamental pro Ultimato, mas a gente não sabia como, né? Porque o filme não foi... Ele foi bem divulgado, assim, mais na reta final, né? Mas se escondeu por muito tempo, trailer, imagens, essas coisas. E a gente tava muito pra saber o que tava acontecendo. Tanto que, pra muitos, a melhor parte é a cena pós-crédito do filme, né? Melhor que o filme, de fato, é o que valeu a pena. Eu não acho isso, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, é fundamental pra te dar o hype do Ultimato, com certeza. Mas é muito bom ela aparecendo do nada atrás da Natasha ali. É foda pra caralho. É muito boa essa cena. Ela nossa, ali você fala, caralho, tem que ver o próximo. É, bem isso, né? Bem, vamos continuar? Unlock your greatest power. The thrones of our brothers and sisters await. All hands on deck. Say my name. Billy! No, not my name. No, say the name that I say to turn into this guy. Shazam! Em abril, precisamente no dia 4 de abril, a gente teve o lançamento do primeiro filme da Warner Bros, né, com a DC Comics, mais uma vez, o seu universo, não compartilhado mais, mas um universo de história quadrinho de heróis. A gente teve o lançamento de Shazam. Shazam foi dirigido pelo David F. Sandberg, que é um diretor que vem do terror, né, que é Quando as Luzes se Apagam, enfim, que era acho que é o principal filme dele, né. Mas enfim, é um cara que veio do terror e ele pegou o Shazam pra dirigir. O Shazam protagonizado pelo Zachary Levi, né? A gente já sabia que ele é o Shazam e o Asher Angel, que é a versão do Billy Batson criança, e o Billy Batson quando vira o Shazam é o Zachary Levi. E aí, vocês gostaram de Shazam? Eu vou romper com uma tradição que eu tenho aqui, que é falar mal de filme da DC e falar, esse filme é bom, cara. Tem certeza, cara? Você tá bem? Tenho. Cara, esse filme, assim, ele pra mim ele é muito aquele filme de que a gente via muito dos anos 80. Um filme de aventura, você e seus amigos ali, mas passados agora nos anos 2010. E principalmente, cara, ele tem uma vibe totalmente diferente daquela coisa da DC. Ele é um filme que ele não se preocupa muito em se levar a sério. E isso é importante pra você poder contar uma história com clareza. Esse é o ponto principal. É o filme que já rompeu aquela questão do Zack Snyder, aquela questão soturna dos filmes da DC, né, tal. O filme é totalmente colorido, totalmente divertido, sabe? Não é uma questão de forçar a piada que nem na Liga da Justiça, sabe? Não, as piadas acontecem naturalmente, sabe? Tanto que até se você olhar, por exemplo, o figurino mesmo dos personagens, cara, o Zachary Levi tá com certeza usando o enchimento, sabe? Então, tipo, mas isso faz muito parte do próprio universo lá, que, pô, o herói que os moleques imaginam é sempre um cara gigante, de forte, né, tal. Então, eu achei legal o filme também, sabe? Ele tem, claro que ele não é, tipo, ele não é um dos melhores, assim, de longe, sim, mas de longe. Ele te traz um bom tempo, sabe? Você assiste tranquilamente, sabe? É um filme bem honesto, assim, pra falar a verdade. É, bem, é divertido, né, cara? Tanto que eu vi ele mais de uma vez, assim, porque realmente você termina de assistir o filme e você fala, cara, que filme bacana, velho. Interessante. Não, é um filme... Você fica feliz depois de assistir um filme desse. É, exatamente. Você fica, tipo, o filme é divertido, as piadas são muito boas, são bem encaixadas, talvez um pouquinho, às vezes, foi uma coisa que reclamaram muito da mudança do personagem quando o Billy Batson é criança pra ele, quando ele vira o Shazam, que ele muda completamente, não só fisicamente, como, tipo, personalidade, de fato, ele fica muito mais engraçado, besta, bobo, mas tudo bem, isso... Não, um é um adolescente revoltado na sua idade, o outro é um adolescente no corpo de um adulto. Então, isso não me incomodou, na verdade. Se você parar pra ver na vida real, aqueles caras de 40 anos que coleciona bonequinho, que joga Magic ainda, que assiste filme de heróis, é bem isso, cara. E eu falo incluso, sabe? Porque com propriedade. Dessa forma. É, exatamente. Entendeu? Não, e eu, como eu, o filme é muito divertido. Porque o Zachary Levi é um ator engraçado, né? É um cara da comédia. E eu acho que a comédia dele tá muito boa no filme. O filme é muito bom. As outras crianças órfãs lá, que moram com o Billy Batson, também funciona muito bem. Elas são personagens engraçadas. A gente o elenco de apoio é muito bom, cara. É muito bom, cara. Realmente, o elenco é muito bom. E aquela cena do... Quando eles se transformam lá no final, que todos se transformam, que ele fala, pô, peguem aqui no... E gritem o meu nome. E as crianças gritam Billy. Porra, eu achei muito bica aquela cena. Aquela cena é muito boa, realmente, sabe? É porque é aquela coisa, né, cara? Eles estão pensando ainda enquanto criança. Sim, cara. Por isso que funciona muito. Eles cresceram, ficaram super poderosos, mas, tipo, mas na mente deles, cara, eles estão falando, eles não estão falando como seres super poderosos. Eles estão falando como crianças, como eles são, né? Minha única ressalva nesse filme, e isso é até meio triste de falar, é o Mark Strong como o Dr. Sylvana. Eu achei ele meio caricato, assim, na puta, tava total. Muito, velho. Isso ele é muito mesmo. Talvez seja proposital, né? É, então, eu não sei se foi coisa de direção, mas eu achei ele muito, muito aquela coisinha, ah, eu sou mal só por ser mal, sabe? Aí eu vou fazer uma maldade, eu tenho que olhar torto, eu tenho que inclinar a cabeça, esse tipo de coisas. É. Eu acho que pro contexto do filme funciona, mas realmente você percebe que ele tá overacting em algumas horas ali da caricatura que ele tá colocando como vilão ali nesse filme do Dr. Silvio. Como o Dr. Sylvana, né? Mas pra mim funciona, assim, você consegue perceber isso que você comentou, mas no contexto do filme funciona bem. E uma coisa que me anima do filme é que, tipo, o filme funciona tão bem que esse filme, por exemplo, você consegue ver perspectiva de continuação. O filme não foi uma bilheteria estrondosa, né? E nem seria. O orçamento da Warner foi de mais ou menos 100 milhões, eles tiveram 364 milhões de receita, né? Recebeu o filme. Se o filme se pagou bem, teve uma bilheteria boa, não foi o sucesso estrondoso, obviamente, mas eu acho que tá dentro do que eles esperavam. Mas a recepção da crítica foi muito boa, isso também, isso era uma coisa que a Warner precisava muito, né, dos seus filmes. Recepção de crítica muito boa. No Rotten foi 90% de crítica, 84% de público. Metacritic foi 70%, então foram críticas muito boas, o filme teve críticas boas, e isso é uma coisa que a Warner tava precisando também, né? É, esse filme, ele pode ser resumido pra mim da seguinte maneira, é o Quero Ser Grande versão super-herói, cara. Então, total. Pra mim, foi o que muita gente comentou mesmo. É maravilhoso dessa forma. Visto dessa maneira, assim, é ótimo. É, a única coisa triste é que esse filme talvez não tenha arrecadado tanto, ninguém esperava, tudo bem. Mas você vê que aquela porcaria do BVS passou de 1 bilhão, cara, entendeu? Mas aí é contar o pelo do personagem, né? Dos personagens, também, né? Claro. O Shazam, querendo ou não, não é conhecido do grande público, né? Agora é, pelo menos. Agora com certeza. O que nos leva a um caminho, assim, de especulação interessante, porque como o Everton citou o Snyder antes de mim dessa vez, a gente vai ter um caminho diferente, eu acho, que dentro da coisa da DC. Você pode ver as imagens que saem agora do filme da Mulher Maravilha, que vai sair ano que vem. Ele tem coloridas. Outro aspecto. Aquela imagem promocional dela toda colorida é um tapa na cara, assim, do Snyder, sabe? Mas você sabe que a Warner Bros. Esqueceu o Snyder, mas o Anderson não esquece o Snyder. Mas foi o seu irmão que falou nele primeiro. Opa, essa, seu trouxa. Eu nem ia falar nele, mas... seu coração, isso, cara. Mas isso dá um caminho interessante pra gente, assim, enquanto personagem. Até mesmo o tom do Aquaman também foi bem suavizado em relação à Liga da Justiça pro filme solo dele. É, mudou. O Shazam, ele chega com essa força de mudar, de fato, o que a Warner tá pretendendo com o cinema dela e com a adaptação dos filmes da DC Comics, né? Então, a partir dele, eu acho que principalmente a partir dele, o Aquaman é diferenciado, mas ele ainda é ligado nesse universo compartilhado, vamos dizer assim. E eu acho que a partir deles começaram a criar mais cada filme com seu tom, esse é o tom de comédia, comédia principal, né? A gente tem umas pitadinhas de terror ali que são do característica do diretor, né? Que ele conseguiu colocar até muito bem no filme, eu acho que funcionam. E cada filme vai trabalhar de um jeito, com suas ideias, enfim. A gente tem muita coisa. E, cara, eu acho que esse é o caminho que eles acertaram pra fazer. Eu acho que o Shazam é o principal, primeiro exemplo desse acerto que eles têm, da liberdade pra cada um criar da sua forma e não ficar pensando em uma disputa de universo compartilhado, que não vai rolar, né? A gente já sabe que não vai rolar. Eu acho que o grande erro foi tentar já chegar assim e falar, não, a gente já vai começar com um filme da Liga, porque a Liga é maior que todo mundo. A Marvel, até ela fazer o filme dos Vingadores, cara, ela foi fazendo passo a passo, um degrauzinho por vez. A gente teve o filme do Hulk, depois o Homem de Ferro e tal. E a DC já quis falar, não, a Liga é muito maior que qualquer coisa, já vamos começar com o da Liga, vai todo mundo gostar. E deu ruim, né? É, deu ruim porque foi um atropelo, entra ator, sai ator, troca de diretor, troca roteirista. Aí o filme do Flash ano que vem ia ser o Ezra Miller da Liga, e o Ezra Miller já pulou fora. O Ben Affleck entrou pra ser o Batman, já saiu também. Cara, ou seja, entendeu? Eles estão tropeçando nas próprias pernas. A Marvel não precisa fazer muita coisa pra eles, pra descer, se ferrar. Vamos esperar filme a filme, né? Só tem uma coisa a dizer antes da gente partir pro próximo filme. Liberem o corte do Snyder. Só isso que eu quero falar. Liberem o corte do Snyder da Liga da Justiça. Não deviam ter vindo. Por que não? Viemos te levar pra casa, Jim. Eu não tenho uma casa. Cuidou pra que eu não tivesse. O seu pai não podia cuidar de você, então nós te acolhemos. Você disse que meu pai estava morto e depois me usou pelos meus poderes. Não, não é verdade. Não foi o que aconteceu. Jim, nós podemos te ajudar. Eu posso te ajudar, mas você precisa me ouvir. Não, não, não preciso. No dia 25 de abril, foi liberado, eu tô falando do parte, foi 25 de abril, só pra gente comentar, a gente não vai comentar do filme, que a gente tem um podcast 107, é exclusivo para falar de Vingadores Ultimato, esse evento da sociedade moderna que foi lançado pra finalizar esses primeiros anos de Marvel Studios, primeiro grande arco que a Marvel Studios lançou, né, e a gente comenta primeira lá, década, podcast, né? 107, escuta lá o filme de $2.797 milhões, o maior bilheteria da história do cinema, a gente comentou lá como foi esse filme. Só queria dar um pitaco rapidinho. É verdade, você não tava no podcast. É, eu ainda gostei mais de Guerra Infinita. Eu também gostei mais de Guerra Infinita do que de Ultimato. Mas eu tenho que assistir Ultimato de novo, né? Eu também só assisti uma vez. Eu vi três vezes, mas em todas elas reforçou isso ainda mais. Eu gostei mais de Guerra Infinita. A urgência ainda era maior em Guerra Infinita do que no Ultimato. Mas é isso aí. Não que o filme seja ruim. Não, exatamente. O filme é muito bom, mas como é um projeto em duas partes, a primeira parte que eu prefiro do que a segunda. Podcast 107, só pra completar o jabá, né? Tá o nosso podcast sobre Vingadores Ultimato. No dia 6 de junho, a gente teve o lançamento agora pela Fox, outro filme baseado em personagens da Marvel. Um filme confusão, né? Um filme que foi adiado, um filme que foi refeito, um filme que foi mexido por muitas coisas que aconteceram, principalmente na compra da Fox pela Disney. Eu tô falando de X-Men Fênix Negra. Filme dirigido pelo Simon Kinberg, que é o cara que tá por trás da produção de todos os filmes do X-Men, né? Desde o comecinho lá, o cara tá trabalhando há muito tempo em roteiro, em produção. Dessa vez ele assume a direção e o roteiro do filme. O Bryan Singer é um dos produtores também do filme, né? Que é o cara que trabalhou ali nos clássicos, né? Nos primeiros X-Men. E a gente chegou mais uma vez, mais uma tentativa, né, do X-Men de adaptar a fase clássica da Fênix Negra, a história do Chris Claremont e do John Byrne, que é talvez seja a principal história dos X-Men na HQ, né? E uma das principais HQs da Marvel, de fato. E, mais uma vez, trouxeram a adaptação para o cinema com os novos personagens, né? Com os novos atores que foram apresentados desde ali do Primeira Classe, do X-Men Apocalipse, o mais recente, né? E trouxeram de volta os personagens, os atores escolhidos para fazer os personagens aqui. E é o filme encerramento, né? Vamos dizer assim, da Fox, de fato, mexendo e tendo a liberdade para fazer os filmes do X-Men, que agora vão passar pro bonezinho do Kevin Feige, ele vai comandar a coisa. Mas, enfim, vocês gostaram de X-Men Fênix Negra? Bom, posso falar que o filme não me decepcionou, cara. Você achava que ia ser uma merda? Desde o trailer eu falei, esse filme vai ser uma bosta, velho. Quando eu tava assistindo, eu tava pensando, esse filme é uma bosta. Quando acabou, eu falei, esse filme foi uma bosta. Não teve erro, tá ligado? Mano, todo mundo tava horroroso nesse filme. Ninguém tava querendo fazer o filme, cara. Era nítido. A cara da Jennifer Lawrence durante o filme é muito engraçado, porque ela tá com uma cara que, tipo, mano, eu não quero fazer essa bosta, tá ligado? Tipo, eu quero morrer logo, cara. Mas a Jessica Chastain também tava horrorosa. Puta que... Ninguém funcionava, cara. Ninguém. Ninguém tava afim de fazer o filme, velho. Eu não sei se vazou pros atores. Provavelmente vaza, né? Toda essa especulação de que o filme é... Eles tinham que fazer o filme... E faz o filme, mas não vai ter uma continuação, não vai ter nada, é só mais um filme. Bem, dá pra ver muito bem que ali, que toda a estrutura do filme é modificada pra você finalizar logo aquela ideia e entregar e não perder de fato o que já foi gravado, né? O filme, eles gastaram uma grana pra fazer o filme, 200 milhões de orçamento, mas esse orçamento é muito maior por causa da propaganda. O filme teve muita força em propaganda pra ver se dava uma alavancada, né? Porque eu acho que ele já esperava que o resultado de bilheteria fosse um fracasso. E de fato foi. O filme teve 252 milhões de bilheteria. Ele mal se pagou, então realmente ele foi um fechamento horrível pros mutantes no cinema, né? Na asa da Fox, né? Eu já esperava que esse filme fosse uma merda, porque desde o X-Men Primeira Classe, lá em 2011, você tem esse padrão quando se trata dos filmes do mutante. É um filme bom, é um filme ruim. É um filme bom, é um filme ruim. É assim, Primeira Classe é bom, o Wolverine é uma bosta, aí vem os Dias do Futuro Esquecido, que é foda pra caralho, aí vem o Apocalipse, que é uma merda, vem o Logan, que é o melhor deles, e aí vem esse. Ou seja, ele encaixou certinho como o Everton falou. A gente esperava que ia ser uma merda e nada ia funcionar, e ele entregou tudo isso que a gente esperava, cara. Então é de onde mais se espera, que não sai porra nenhuma, né? Então, cara, assim, o filme que você não consegue, eu não sei quem é o vilão do filme até agora. Não identifiquei quem é, nem o que quer. Não, o que quer eu sei, que ele quer o poder da Fênix Negra e tal, mas quem é o vilão? Por que eles surgiram? Como eles sabiam? Até acontecer alguma coisa relevante no filme, cara, demora muito, muito quase tempo. No final do filme. Exatamente. Cara, tem uma personagem assim que eu ainda gostei, que foi a Tempestade. Ela ainda funcionou assim, mas o Xavier. Mas aparece tão pouco, cara, que não dá tempo nem de você se apegar, velho. Exatamente, mas que Xavier foi esse, cara? Ele contradiz o próprio personagem dos filmes anteriores. Não faz sentido. A Jean Grey, cara, a Sophie Turner tá horrorosa nesse filme, cara. Ah, cara, eu vou te falar a real. A Sophie Turner não é assim, nossa, meu Deus, que mega atriz foda pra caralho. Não, tipo, comparando, okay, sei lá, as últimas temporadas do Game of Thrones, que ela tava melhor, tá ligado? Mas nesse filme, tipo, a personagem é muito chata. A Jean Grey é insuportável, cara. Nossa, o Ciclope também, viu? Meu Deus, o jogador número 1 ali. Ai, cara, que personagem mala. Porque ele tinha duas falas o filme todo. Isso, obrigado. Ele tinha duas falas o filme todo. A primeira é, a Jean precisa de ajuda. Aí a segunda, Jean, você está bem? É isso, o filme inteiro, cara. É porque o filme, ele cria muito mal essa relação, né? Porque pra quem leu a HQ, eu não tô falando que tem que ser clássico, fiel, né? Que é um clássico, né? É até uma ofensa esse filme ter esse nome. A relação dos dois é de fundamental importância pra você entender tudo o que acontece, né? Fênix Negra é uma história de amor, basicamente, né? Vamos dizer assim. Triângulo amoroso, né? Exatamente, com o Polo e o Carcaju, né? Só que, primeiro, essa relação não tinha sido nem criada no cinema. Tipo, o Apocalipse criou isso muito pouco. Então esse filme já parte do princípio que você tem que entender que aquilo existe. Só que os dois não têm uma afinidade muito grande pelo que a gente vê na tela. Pelo menos não aparece ter. Não aparentam ter, né? E a história não te faz você entender, não faz você entender que eles têm. E as cenas do poderes dela são só show-off pra mostrar mais uma cena em câmera. Assim, eu vou falar assim, visualmente, pô, pra mim a cena do trem é muito foda, visualmente é bonita, a luta, as lutas são legais, eu achei bonito. A cena do espaço e tal. Tecnicamente o filme é bonito, cara, os efeitos especiais são bons, funcionam bem, mas o roteiro é muito ruim, cara, de fato. O roteiro não existe, na verdade, é horroroso. O filme é chato, né? O filme é muito esquecível, você assiste e no mesmo minuto você esqueceu tudo que você viu. E o Magneto é uma coisa meio engraçada, cara. Ele, não, eu tô aqui cuidando das minhas terras e tal. Ah não, agora eu vou matar a Jean Grey. Ah não, agora eu vou salvar a Jean Grey. Vai tomar no cu, decide o que você quer na sua vida, cara. Nossa, sem contar que esse Magneto é burro, hein? Nossa, já são as motivações esse bizarras, Magneto, cara. Não, esse Magneto, ele é uma porta de tão burro, porque a Jean chega lá pra falar com ele, a primeira coisa que ele pergunta é de quem é esse sangue, e aí ela não responde. Aí ele pergunta de novo, ela não responde. Aí ele pergunta da Mística, a mulher não fala. Quando ele não fala isso, é só somar um mais um, cara. Não, tem que esperar vir o exército, esperar os X-Men, pros X-Men falar assim, ó, Jean que matou a Mística. Falar, cara, sério, velho, o personagem não era burro desse jeito. Não, e a morte da Mística é totalmente sem emoção, porque... Nossa, a Mística morreu. Quem se importou? Ninguém. Não, e mesmo porque você conhecendo os bastidores do filme, a gente já sabia que a Jennifer Lawrence não tava nem um pouco afim de fazer o filme desde o Apocalipse, e reclamava da maquiagem, reclamava de tudo. Tanto que a gente vê que os personagens, que isso é uma coisa que eles, é a escolha deles, talvez seja corte de orçamento, não sei, que você manter eles com as maquiagens o menor tempo possível, tanto a Jean Grey da Jean Grey, não, a Jennifer Lawrence e a Mística, quanto o personagem, o Fera, né, o Nicholas Hoult, que também aparece muito tempo sem maquiagem, é uma opção que a gente, pra quem conhece, quem curte a história, sabe que não faz sentido. Na verdade, a Mística heroína já não faz sentido, né, e tirar ela ali do filme, falou, meu Jennifer Lawrence, você não tá afim de fazer, vamos tirar você rapidinho aqui, você não vai precisar participar mais mesmo, e vamos criar esse motim aqui que você vai gerar pra dar um horizonte pro filme, né, tentar criar a cisão ali que vai dar o norte pro filme. Cara, não funciona, né? É uma morte totalmente sem emoção, cara. É como o sábio falou, né? Nobody has door. É isso aí. Eu acho que o maior problema desse filme é ter sido feito, né? Como eu vi muitos comentários. Como eu gosto de falar algumas vezes também. Porque é um filme realmente pergunta, né? Desnecessário, entendeu? É desnecessário. Isso, não é um filme que você vai falar, puta, é a maior bosta de todos os tempos, não quero lembrar nunca mais. Mas você perdeu tempo assistindo, entendeu? Esse que é o problema. Você foi lá e assistiu essa merda, que não precisava ter sido feito, porque ela não acrescenta em nada pra história do X-Men no cinema, ou então pra história desses atores, pro diretor, pra ninguém, cara. É aquele tipo de filme que alguém da Fox deveria ter chegado e falar assim, é melhor a gente não lançar esse filme. Esquece ele, paga todo mundo. Cara, assume, que eu acho que foi cogitado forte, hein, velho. Eu acho que só foi lançado porque eles gastaram muita grana e tinha atores pesados. Senão eles não lançariam esse filme. Que nem o Novos Mutantes, que tá encostado, né? Que era pra ter saído ano passado, foi adiado pra esse ano, né? Já foi adiado pro ano que vem. Tá passando por refilmagem aqui pela segunda vez. Esse filme deve ser tão bosta, velho. Porque como é possível que não que lançaram o Fênix Negro e não lançaram esse filme, tá ligado? O Novos Mutantes. Então esse filme deve estar uma bosta muito grande, cara. E ser refilmado duas vezes, cara. Não, eles devem ter olhado o filme e falado, cara, tá pior que Fênix Negra. E aí eles falaram, não tem como lançar esse filme. Ou o Kevin Feige deve ter assistido e falado, realmente, não tem condições nenhuma de ir pro cinema. Saiu uma notícia em relação a isso, que o Kevin Feige viu o filme e falou que talvez seja melhor não lançar esse filme, encerra o projeto, deixa do jeito que tá, finge que nada aconteceu, porque o Kevin Feige, ele tem medo de acontecer o que aconteceu com o Inumanos, por exemplo, que Inumanos passou pelo mesmo problema, que era aquela coisa, ia ser um dos filmes dessa saga cinematográfica da Marvel, aí foi desenvolvendo, aí começou a dar problema, aí adiou uma vez, adiou a segunda, aí mudou tudo, virou uma série de TV, e foi uma merda, então não sei se ele já tá calejado com isso. E tem boatos que ele já pegou de volta a ideia do Inumanos, porque o Kevin Feige quer fazer o Inumanos de qualquer jeito, ele sempre quis. Ele já pegou essa. Ele não vai desistir dessa ideia. Não se espantem se ele trouxer de volta o Inumanos pro cinema dessa vez. Ele não fazendo. Não me espanto por um motivo muito simples. Gostaria, aliás. Não, eu também gostaria, mas num primeiro momento, o Inumanos seria a saída da Marvel pra introduzir os mutantes, porque ela não pode usar esse termo. Então, por isso que quando apareceram a Wanda e o Mercúrio, em nenhum momento eles são chamados de mutantes ao longo do filme. Em nenhum dos filmes, o Mercúrio, que ninguém viu chegando, ele não é chamado de mutante. Agora, com a compra da Fox, a Marvel, ela pode trazer os mutantes e chamá-los como quiser, de mutantes, que é o que eles querem. O ponto é que o universo dos inumanos, ele é intrinsecamente ligado ao dos mutantes. Então, eu acredito muito que ele queira realmente fazer isso. Talvez no primeiro momento introduza os mutantes, aí já junta com os inumanos e começa a fazer, porque Capitão América, pelo menos o Steve Rogers e o Tony Stark não vão participar mais dos filmes. Então eles precisam de ter alguém pra assumir essa frente. E no momento, eu acho que os melhores personagens seriam os mutantes, sabe, um Wolverine, talvez uma Jean Grey, pra ser o novo carro-chefe, assim, tudo girar em torno deles, igual tudo girava em torno do Homem de Ferro. Bem, Kevin Feige deve estar nesse momento pensando, quando ele escutar esse podcast, ele vai continuar pensando, enfim. Nosso parceiro, ele sempre está escutando o Nerd Patriarca, com certeza, e só pra eu comentar rapidinho, obviamente a crítica acabou com o filme, né, no Rotten tem 23% de crítica o X-Men Fênix Negra, 64% de público, me surpreendeu, o público até que teve gente gostou, que é um filme que realmente não precisa pensar muito, né, tipo, você assiste a cena de ação lá que eu falei que são bonitas, de fato são, mas enfim, não tem peso nenhum, né? Às vezes você tá desgostoso com a vida, você assiste esse filme e você fala, puta, eu não sou tão merda assim. Você tá falando por experiência própria. Você tem que entender que as coisas que eu falo são com embasamento próprio. Próprio. Não, tudo bem. Então, ótimo. Então, pode falar à vontade. Não vamos arrumar briga com ninguém, né? Tá certo você. Tudo que eu falo é de mim mesmo. É, exatamente. Bem, vamos pro próximo filme? As imagens chocantes foram liberadas hoje cedo no site de polêmicas clarindiario.net. Está aí, amigos, provas concretas de que o Homem-Aranha foi responsável pela morte brutal do Mistério. Um guerreiro interdimensional que deu a vida para proteger nosso planeta e que, sem dúvida alguma, vai entrar para a história como o maior super-herói de todos os tempos. Mas isso não é tudo. Agora vem a notícia bombástica. Preparem-se, pode ser melhor sentar. O verdadeiro nome do Homem-Aranha... O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que porra! Próximo filme foi lançado no dia 4 de julho. Eu estou falando de Homem-Aranha Longe de Casa, filme da Sony Pictures com a Marvel Studios ali. É o filme que vai gerar muita coisa depois, posteriormente. Mas enfim, foi lançado a continuação do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, qual é o nome do primeiro Homem-Aranha? Homecoming, que é... De Volta ao Lar. E agora a gente teve o Longe de Casa, protagonizado pelo Tom Holland, vivendo o Homem-Aranha. E dessa vez quem veio da Marvel Studios, né, dos filmes da Marvel, foi o Nick Fury, o Samuel Jackson, a Cobb Smulders. Também a... Qual é o nome da personagem? Esqueci. Maria Hill. A Maria Hill, com certeza. E a gente tem o Jake Gyllenhaal, que vive o mistério no filme, um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. E aí, vocês gostaram de Homem-Aranha Longe de Casa? Esse filme, ele tem um problema que eu acabei de citar no filme anterior. Ele gira muito em torno do Tony Stark. Então, em nenhum momento eu sinto o personagem desenvolvendo por conta própria, caminhando sozinho. Tudo que acontece com ele, toda vez que ele precisa resolver algum problema, tem que recorrer a alguma coisa envolvendo o Tony Stark. Esse é realmente um negócio que é muito destacado no filme. Eles até tentam usar aquela questão de, no final ele tá usando os próprios poderes e tal, mas, pô, ele pegou o uniforme que ele fez, ele pegou com a tecnologia do Stark, né? Então, tipo... ele precisava de ajuda pra quem ele ligou? Pro motorista do Tony Stark, sabe? Ele ganhou um óculos de quem? O super poderoso do Tony Stark. Qual que é a motivação do vilão? Ele é um ex-empregado do Tony Stark, igual o Killian era no Homem de Ferro 3, que é um empregado renegado do Tony Stark. Quer dizer, o Tony Stark é responsável pelas maiores tecnologias do universo Marvel, ao mesmo tempo que ele é responsável pelos vilões também. E eu achei, por exemplo, eu achei o filme muito mais legal do que o primeiro, pelo Homem-Aranha, do que o Homecoming. Eu quando eu assisti, eu falei, pô, achei esse filme bem mais legal. Apesar dele ser bem aquele estilo de comédia romântica durante algumas partes, né, tal, eles capricham bem nessa questão das piadas, principalmente com o do Ned lá, com a namorada dele, então... Isso é uma surpresa. Mas, sim. E eu dei risada pra caralho, achei muito engraçado. Não, sim, ele é engraçado, ele é um filme engraçado. E é legal, tá? Mas, pô, eu ainda sinto, às vezes, falta do Homem-Aranha, tá ligado? Assim, agindo. Tanto que, tipo, parte do filme ele tá com uma outra roupa, com a do Macaco Noturno, tá ligado? É muito engraçado isso, velho. Macaco Noturno, velho. Mas, por exemplo, esse filme eu tava. Quando eu tava assistindo, eu fiquei preocupado de não ver os poderes do Mistério como você vê no desenho do Homem-Aranha ou na HQ, tá ligado? E quando aparece a cena efetiva em que dá aquele conjunto lá dele usando os poderes, aquelas ilusões e tal, aí você fala, puta, mano, essa cena é boa, cara. Essa cena realmente é muito boa, sabe? Ela realmente é aquilo que eu tava esperando ver do Mistério. Sim, porque o Mistério, pra mim, ele tinha um pequeno problema. É, eu tinha medo do que eles iam fazer pra mostrar que seriam os poderes dele, entre aspas, assim, né? E eu achei uma saída bem bacana, bem divertida. E, porra, funcionou bastante, assim, dentro do filme. É, porque ele ser um especialista em efeitos especiais não ia colar muito, não, né? É. Ah, não. O cara vai fazer isso. Eles conseguiram trazer pro foco moderno, né? E atualizar bem o personagem. Eu acho que o filme, estruturalmente, ele é engraçado e tal. É bem feito. Os efeitos são bons, muito bons. Eu acho que o filme começa meio lerdo, né? Tipo, o começo dele é meio... Demora um pouquinho pra engrenar. Depois que ele vai... Principalmente posterior Mistério, revelação que o Mistério é o vilão, de fato. É, que obviamente a gente já sabia, né? Mas quando você tá vendo o filme ali, o Homem-Aranha não sabe, né? Tem, quem tem que saber. Mas tem quem não saiba, viu, cara? É verdade, né? Não é verdade. Quem não conhece o personagem, né? É verdade, não conhece. Tanto que eu tava assistindo, eu falei, putz, quando será que ela vai descobrir que o Mistério. Quando que o Peter vai descobrir que o Mistério é o vilão? A pessoa falou pra mim, não, ele é o vilão? Eu falei, porque tipo. Putz. Cagou, né? Cagou com a experiência da pessoa, ela não parabéns. Eu falei, é verdade, foi mal. Mas é bem isso, né? Eu acho que pós-revelação, pô, funciona muito melhor. Eu acho que toda a parte final do filme, as batalhas finais do filme, eu acho aquela cena do Peter lutando com os drones, que são, na verdade, as partes que criam os efeitos especiais, é muito, muito legal, cara. É, cenas de ação, de fato. Eu acho que essa parte de vocês comentaram do Tony Stark ser o condutor do filme, tanto a criação do vilão quanto a evolução do Peter, cara, realmente é meio maçante, porque parece que é algo repetido, né, do outro filme. Só que era uma consequência inevitável, eu acho, do Ultimato, né? Eu acho que não tinha como estruturar o filme de outra forma. Eu entendo, mas o problema é você fazer uma referência, uma leve homenagem, não você basear o filme inteiro em cima disso. Sim, mas eu pensei nisso, eu falei, será que tem como criar sem nesse filme, de fato, nesse exemplo? Porque quando eles pensaram no filme, já pensaram realmente tudo baseado nele, né? Tá certo que talvez seja o grande e última homenagem pra ele, a partir de agora eu vou comentar mais. Obviamente, se no próximo Homem-Aranha eles voltarem e continuarem falando do Tony Stark, aí realmente vai ficar maçante, né? Porque já é uma história contada, mais de uma vez. Mas talvez pra esse filme eu acho que funciona. É, talvez eles não tivessem um outro caminho. É, o meu problema é que é realmente a dose de Tony Stark ali, ela foi muito forte. Mas eu espero que agora, com essa compra da Fox, talvez apareça o Quarteto Fantástico, um filme bom do Quarteto, tomara. E aí a gente veja o Peter Parker trabalhando com alguém tão inteligente quanto ele, que é o Reed Richards, e que é totalmente diferente do Tony Stark. É, mas isso é uma coisa que realmente ainda precisa ser feita. Porque nesse filme foi feito um pouquinho, que é a inteligência do Peter Parker, que a gente sabe que o Peter Parker é um moleque prodígio, né? No primeiro filme ele mal demonstra isso, no segundo ele mostra um pouquinho, mas ainda não é o quanto a gente conhece do personagem. É, mas é muito engraçado a cena onde ele aparece falando, ele não acredita, o multiverso é real, e começa fazendo várias teorias ali sobre física quântica, todo mundo olhando pra ele assim com cara, o que que ele tá falando, cara? Ali eu vi uma pontinha, né, do meu personagem, sabe? Então, queria ver muito essa interação dele com outros cientistas, por exemplo, do nível do Reed Richards, ou do Kurt Connors também, mas até agora eu não sei como ele vai ser introduzido, talvez agora com o Peter na faculdade talvez ele apareça, pra sair um pouco dessa coisa, talvez no próximo filme, mas pra sair com essa coisa do Tony Stark, sabe? Tá bom, ele foi importante, beleza, mas o cara, ele foi importante, ele morreu, mas ele tem que seguir a vida por pernas próprias. Mas aquilo não, mas também esse filme, a cena pós-crédito, ela traz uma modificação inteira pro universo do Homem-Aranha no MCU, né, cara? Que eu acho uma das melhores cenas pós-crédito que eu já vi. É uma das melhores que teve, que eu fiquei maluco com aquela cena. Na hora que aparece o J.K. Simmons, eu falei, puta que pariu, velho, que sensacional isso. Não, e eles esconderam muito bem que ele estaria no filme de qualquer forma, né? É, e aí eu fiz aquela coisa que eu acho que só retardado faz, que é bater palma pra filme, porque, cara... realmente, só retardado faz isso. É muito, parabéns. Mano, muito bom, velho, muito bom. Não tem cinema, outro. Principalmente. Não tem outro J. Jonah Jameson que não o J.K. Simmons, cara. Não tem outro, cara. Não tem outro, velho. Se aparecesse com outro, a galera ia reclamar, eu ia reclamar muito. Não, realmente, a cena pós-crédito, ela te traz toda uma perspectiva do que pode vir a acontecer, né, no universo do Aranha no cinema e integrado ali com a Marvel, com a Marvel Studios, no caso. Essa cena pós-crédito é sensacional. Ele abre margem pra tantas coisas, cara, envolvendo o multiverso, que você não sabe o que vai acontecer, sabe? Então, isso é bom, vai dar um refresco novo pro personagem. Por isso que a gente fica mais desesperado ainda depois das notícias que, nossa, dessa briga que rolou posterior a esse filme, né? O filme foi um sucesso de bilheteria, né? O filme fez mais de 1 bilhão também. 160 milhões eles gastaram, fizeram 1 bilhão de bilheteria, né? E teve o problema da A Disney ligou o código de dinheiro infinito, né, cara? É, tipo, não acaba nunca, né? Só nos filmes que a gente comentou aqui, meu, foi muitos dinheiros. E a Sony não entrou em acordo com a Disney, tiveram uma briga lá pra saber se eles iam continuar fazendo os filmes em conjuntos, e um determinado momento, Kevin Feige e a Marvel Studios falaram que não, que eles não iam fazer mais filmes juntos, que eles não tinham entrado em acordo. E o que te decepciona mais, porque todo mundo que assistiu o Homem-Aranha Longe de Casa e viu essa cena pós-crédito falou assim, não é possível que a Disney não pode. A Disney tem que continuar nesse filme, né? Porque a ideia é toda deles, né? A gente não vai dar pros caras que fizeram o Venom continuar essa história, pelo amor de Deus. Não vai colocar o Homem-Aranha junto com o Venom, que vai dar ruim. Obrigado. E, enfim, entraram em acordo, que também a gente sabia. Novelinha mexicana foi esse papo aí também, né? De porcentagem de dinheiro e tal. Porque a gente sabia que eles iam entrar em acordo porque era vantajoso pros dois, né? É, eu já sei até como vai se chamar o terceiro filme. Vai se chamar Homem-Aranha Lá e De Volta Outra Vez. É, que era o filme do... era o filme do Hobbit. Era o filme do Hobbit, eles desistiram. né? Ai, cara, porque de fato ele nunca saiu, né, assim. Né, nunca saiu, mas teve declaração Tom Holland, Jack Gyllenhaal, não sei quem mais, todos os atores falando. Tem a entrevista bombástica do Jeff Goldblum, vocês viram isso, é muito sensacional, cara. Muito bom, cara. Cara, o Jeff Goldblum é sensacional. Você fala, o que você tá falando? Eu não sei nem o que você tá falando. Puta, cara, agora que você falou, vou falar uma coisa aleatória, nada a ver. É, vocês conhecem aqueles curtas do Thor, onde ele mora com um cara aqui na Terra, né? Sim. São curtas que tem no YouTube e tal. Procura o deles que tem o personagem lá do Jeff Goldblum, cara. Depois vocês procuram no YouTube, é sensacional. É muito louco. E só pra gente encerrar, falando do Homem-Aranha, Longe de Casa, o filme foi muito bem recebido. Eu falei, deu uma bilheteria do caramba e pela crítica também, né? O filme foi muito bem recebido. O Rotten deu 90% de crítica e 95% de público, então são críticas, a sua maioria, positivas. Eu não sei nem se eu falei que o John Watts, que volta pra direção, que é o mesmo diretor do primeiro filme, né? É bem a cara, né? Tipo, eles mantiveram o que tava dando certo, então eles continuaram com o John Watts, que volta pro terceiro filme, que já está confirmado, vai rolar em algum momento, uma certo? Coisa que eu gostei, sim. Uma coisa que eu gostei desse filme é que não ficou aquele lenga-lenga pra MJ descobrir que o Peter era o Homem-Aranha. Sim, e eu acho que o casal funcionou bem também. Eu gostei como eles resolveram o MJ e o Peter, a MJ e o Peter Parker, né? E como eles vão levar isso pra frente. Eu gosto da Zendaya. A Zendaya é uma boa atriz. Eu gosto dela. Também. Dos dois filmes. É um casal que pra mim tem futuro, ao contrário da Pepper Potts, por exemplo. Pepper Potts tá cagando pro Tony Stark, mas enfim. Vamos pro próximo filme. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. Vamos pro próximo filme, o último filme de heróis, que não é de heróis esse ano, que a gente vai quebrar o protocolo aqui. Dependendo do seu ponto de vista, naquele cinequest que você perguntou do herói, eu falei o Darth Vader. É, verdade, vai, né? Vai saber das pessoas. Bem, aqui o Nerd Patriarca vai mudar um pouco o protocolo, a gente vai colocar um filme de vilão pra falar nesse podcast de filmes de heróis. Porque não existe um bom herói sem um bom vilão, né? E dessa vez, chegou aos cinemas no dia 3 de outubro, né? O último filme que a gente tem de lançamento, baseado num dos principais vilões da DC Comics, um dos principais ou o principal vilão do Batman, que é Coringa, chegou aos cinemas, dirigido pelo Todd Phillips, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, um filme que tava sendo esperado há muito tempo, né? Tava com um hype muito grande há um tempo, finalmente chegou aos cinemas e está gerando controvérsias, comentários, críticas positivas, críticas negativas e principalmente muitos dinheiros. Nesse exato momento, o filme já fez 619 milhões de dólares, já fez mais que Liga da Justiça, sim. Já fez mais e com orçamento relativamente baixo, né? 55 milhões de dólares. Mesmo porque não é um filme cheio de efeitos especiais e tal, enfim. É um filme diferente dentro do universo de história e quadrinhos. Um filme que realmente nunca tinha sido feito com temática de quadrinho. Bem, você não assistiu, né, Anderson? Não, ainda não, mas o que me lembra, assim, lendo o roteiro e tal, essas coisas do filme, ele tá muito mais próximo, por exemplo, de um Cavaleiro das Trevas do Nolan, em questão de contar a história ali. Por mais que o Cavaleiro das Trevas ainda tenha o uso de alguns efeitos, porque afinal é o Batman, mas aqui é um filme mais pé no chão, é muito mais voltado pra dentro, né, pra dentro, é o personagem. Ele é um total estudo aqui de personagem, né, tá, isso, tem aqueles filmes que são estudo de personagem. Esse é isso. Deve ser a cartilha esse filme. É, então assim, ele gastar menos e fazer muito mais do que um outro que teve que gastar milhões e teve refilmagens e ainda assim não fez um bigode decente, isso é importante. Muito importante. Primeiro, eu acho que a gente comentou o estudo de personagem, a gente vai falar falando do filme. Eu gostei bastante. Eu acho que é um filme, primeiro, é muito diferente de qualquer outro filme que já foi baseado numa história em quadrinhos, mas é um filme de história em quadrinhos. Isso a gente não pode falar que não é. É um filme baseado em história em quadrinhos, tá contando a história de um vilão icônico da HQ. Tem muitas coisas, muitas referências de Gotham, das famílias Wayne, das histórias em quadrinhos. Você consegue enxergar isso. Então, não pode falar, pô, esse filme não tem nada a ver com história em quadrinhos, é só pegar o nome do Coringa. Não, tem muito a ver com história em quadrinhos. E é uma construção inédita. É, certo, o Todd Phillips, o diretor, ele pegou algumas coisas, principalmente se a gente contar a Piada Mortal, talvez seja o que ele mais pegou de referência, mas ele criou essa história de passado, de origem desse vilão, do Coringa, e entregou pro Joaquin Phoenix, que fez uma atuação que todo mundo tá falando aí, que realmente só quando você assiste o filme, você percebe que você vê, de fato, que é algo fora da casinha, total, o cara arrebentou com o filme, é estudo de personagem com um ator que conseguiu entregar tudo que eles planejavam, né? Mas isso é meio que o comum, assim, do Joaquin Phoenix, cara. Se você assistir os filmes dele com Paul Thomas Anderson, por exemplo, Vice Inerente, O Mestre. Você assistir Her, cara, ele realmente é, eu acho que é um dos melhores atores que a gente tem atualmente. É, cara, e não só ele, né? Acho que todo mundo que tá no apoio dele no filme é muito bom, tá ligado? Pô, um dos apoios dele é o Robert De Niro só, sabe? Então, tipo, você pensa, cara, tá muito bem servido, sabe? E, cara, realmente, o filme é muito bom. Eu achei o filme muito bom. É um estudo de personagem, puta, muito claro, sabe? Quando deram a notícia, ah, vamos fazer o filme do Coringa, eu fiquei meio assim, ah, mano, puta, que eu me lembrei muito do Venom, tá ligado? Será que vão fazer um anti-herói, tá ligado? Mas não, é um filme de um vilão, realmente. Tipo, é isso. Então, mas é que no primeiro momento, era pra ser um filme do Coringa do Jared Leto, do Esquadrão Suicida. A primeira ideia era essa. A ideia inicial lá, mas o personagem. Mas o personagem foi tão bosta naquele filme, que o filme é ainda pior que o personagem em si, que eles mudaram de ideia. Então, dois fatores mudaram. A males que vem pra bem, né? É, exatamente. Esse fator e um agregado a esse fator foi que o James Gunn saiu da Marvel na época e também teve a possibilidade dele dirigir o Esquadrão Suicida, né? Depois ele revelou que ele podia dirigir qualquer filme que ele quisesse, né? A DC deu carta branca, a DC Warner deram carta branca pra ele escolher o que ele queria. E isso também fizeram eles engavetar esse projeto do Coringa, do Jared Leto, né? Isso. E ele tá envolvido no filme da Birds of Prey da Arlequina, não tá? É, não, o Coringa não tá nesse filme, não tem nada. Não, o James Gunn? James Gunn, que é o que ele tava fazendo. Eu acho que não. Depois voltar pra Marvel, não era isso? Não, ele só vai fazer Esquadrão Suicida 2, ah, tá. Que já tá gravando, aliás. É, porque aí ele vai voltar pra Marvel pra fazer o Guardiões 3. Exatamente. Aí ele não volta mais pra DC, né? Só vai fazer esse filme, tchau. Não vai fazer mais, eu acho. Mas enfim, isso aí já é outra história. A DC comeu bola aí. Podia ter colocado não, DC comeu dois, três filmes aí. Mas pegaram esse... eu lembro quando saiu as ideias iniciais desse filme, né? Que era um filme que ia ter produção do Scorsese. O Scorsese não produz o filme, mas é homenageado totalmente. O filme é Taxi Driver, né? É a cara dele. Taxi Driver é o filme. É a cara do Scorsese, cara. Por isso que... Cara, isso faz muito sentido. Porque aí, né, esses dias o Scorsese falando que os filmes da Marvel não são cinema. Cara, se isso não é coisa da DC, eu não sei mais o que pode ser, cara. Não, total. E o Coppola falou que são desprezíveis. Também tem. Os filmes da Marvel são desprezíveis. Olha o nível que tá dando a polêmica, né? Mas enfim, isso já é outra polêmica. A gente não vai entrar aqui no podcast. Que esse podcast não é polêmica, é da família brasileira. Não gostamos de polêmica. Apesar do Coringa ser bem polêmico, né? Bem polêmico. Olha, mesmo, ele, né? Ele é herói pra uma parcela da população agora, que são incel. Que é polêmica principal do filme. Mas assim, você assistindo o filme, você consegue entender. Eu acho que o filme, na minha visão, ele não toma ponto de vista. Lógico, a visão que você tem é todo momento do personagem. Do vilão sendo criado, daquela sociedade que impõe muita coisa para que ele se torne aquilo, num cara que tem um problema psicológico que não é diagnosticado, né, no filme, mas a gente sabe que ele tem, grave, e ele precisa da sociedade para se manter no minimamente decente, minimamente condições de viver, e a sociedade não propõe isso para ele. Tá vivendo numa Gotham que é totalmente aristocrata e que impõe muita coisa para quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro se fode de fato e vive todos os problemas do dia a dia, né? E o personagem é característico dessa sociedade. É um então o vilão vai nascer. É um pouco do que a gente vê também na nossa realidade, né? Total. Você por isso que ele assim, se insere tanto, né? Pessoas que têm muito e que não fazem nada por uma causa maior, sabe? É sempre. Pensando essa figura é o Thomas Wayne do filme, né? Pensando em si primeiro e depois no. E aí você falou do Thomas Wayne, eu vi muita gente reclamando porque por 80 anos do personagem do Batman, o Thomas Wayne sempre foi um cara que, apesar de ser rico, ele era bondoso. Ele usava o gênero dele em prol da cidade. Ele era um cara que tinha como foco a melhoria da cidade de Gotham. E aí, esse Thomas Wayne, ele virou um liberalzinho, um babaca, que só tá preocupado com ele mesmo. Então, eu quero ver que caminho que isso pode dar depois pro personagem, principalmente pro Batman, né? Que se tiver talvez um filme 2 do Coringa, é certeza que o morcego apareça. É, porque assim, esse filme, especificamente do Coringa, não é pra ter segundo filme, impossível, tá ligado? Se tiver, é muito bizarro. Mas que dá uma vontade danada de ver o Batman nesse universo, dá, viu? Inserido naquele contexto, sabe? Naquela Gotham que eles criaram. Porque é uma Gotham muito interessante, cara, quando você assiste o filme. A cidade é bem criada pra você trazer todo o conceito do personagem, como ele é montado. Eu acho que, cara, você consegue... como eu falei, o filme... Eu acho que não toma tanto... Ele consegue mostrar bem como esse vilão é criado. Você entende o porquê ele é criado. Você concorda ou não. Obviamente, eu espero que a maioria das pessoas não concorde com o que ele tá fazendo no filme. Eu espero de verdade. E, cara, mas eu acho que a polêmica, por polêmica, é normal, cara. O filme é tratado como ultra-violento. De fato, ele é bio-violento. Mas ele não é uma violência, assim, que você nunca viu no cinema. O filme, ele cria um clima o tempo inteiro de te deixa mal, te deixa pesar. Um filme pesado. E quando chega nos atos violentos, fica mais pesado, mesmo não sendo a coisa mais violenta que você já viu. A trilha sonora te impõe muito no filme, sabe? Você sente aquela pressão, assim, a angústia, sabe? Ele é um filme que incomoda um pouco, tá ligado? Não é também aquilo que pintaram que ia fazer um monte de gente morrer esse filme, tá ligado? Não, nada disso, longe disso, na verdade. Mas ele é um filme que foi feito pra incomodar também. Com certeza. Eu acho que uma coisa brilhante do filme é você ver as camadas desse vilão sendo formada. Que ele não é. Ele é uma pessoa no começo do filme e no final ele é totalmente outra. Tem a cena pro final do filme que ele vai pro show do personagem do Robert De Niro, de fato. Sem dar spoiler. Só tô falando que aquela cena é muito foda, cara. Quando você assiste o filme, você vai perceber que o personagem mudou de fato com tudo que aconteceu durante o filme, né? Porque se você vê o Coringa, ele tem... Durante o filme, ele não é igual do começo ao fim. Tem uma parte que ele é mais infantil até, que ele não sabe lidar direito o que tá acontecendo. Depois ele vai se tornando mais até sedutor, ou então um cara mais confiante. Então, o filme, ele vai construindo isso muito bem. Logicamente, baseado na atuação do Phoenix, que é brilhante, cara. Que a dancinha dele já virou um marco da internet. Exato. A dancinha tem várias dancinhas durante o filme, cada uma tem alguma coisa que é característica pro que tá acontecendo. Então, tem muita coisa, esse filme vai ser muito comentado ainda, provavelmente ano que vem bem forte para as premiações, principalmente pela atuação do Joaquin Phoenix. É um filme bem dirigido, o Todd Phillips fez um bom trabalho, ele é um bom diretor, cara. Ele lógico, a gente lembra muito dele pelo Se Beber No Case, mas ele fez aquele o Cães de Guerra, né? Acho que é o último filme dele antes do Coringa, que é o Cães de Guerra. Não sei se assistiram com o John Hill e com o Miles Teller, que eles são os caras que vendem armas lá e tal. É um bom filme, cara. Recomendo. E ele vem, cara, é um filme que ele vem trabalhando há um tempo e agora foi, enfim, lançado. Você viu que saiu uma notícia agora só por fofoca? Momento fofoca Nerd Patriarca. Voltando a falar do Jared Leto, que ele chegou a pedir para os seus agentes que eles entrassem em contato direto com a Warner Bros, com os caras, cabeças da Warner Bros, para que não fosse feito o filme, porque ele achava um absurdo ele não conseguir fazer o filme dele do Coringa e ser feito outro filme antes do dele. Ai, agora eu não sei se isso é muito aumentado, os caras mentiram muito, ou se o cara realmente é escroto desse ponto. Então não tem como saber, mas saiu essa notícia recentemente agora, esses dias. Eu não duvido que ele seja assim não, viu? Porque ele não ficou naquela neura também, tanto que virou piada, que era Jared Leto se interna um mês no hospital para interpretar o Coringa. Jared Leto fica um mês sem comer carne pra interpretar o Coringa. Jared Leto faz pegadinha com o... É verdade. Pra interpretar o Coringa. Eu não duvido. O Joaquin Phoenix perdeu peso, né? Nossa, e realmente perdeu muito peso. Cara, tem cena assim, você fica meio desconfortável com o corpo dele. Cara, é bizarro. E levanta aquela velha polêmica, né? Qual será que foi o melhor Coringa, né? A gente só tem uma certeza. O pior é o Jared Leto, então, tipo... Certeza. É verdade, né, cara? É bem isso. Porque, cara, realmente, eu acho que é um filme que, apesar de toda a polêmica, e a polêmica é discutível assim, ela pode existir realmente, o filme pode fazer pensar nisso, mas é um filme que tem muitas camadas, você tem que assistir mais de uma vez. Eu com certeza quero assistir de novo pra entender melhor muitas coisas e curtir mesmo, como filme, como cinema, ele é muito bom. E outra, se você tem referências de Taxi Driver ou do... Que é só um dos melhores filmes da história. O Rei da Comédia. Que, olha, essa coincidência, quem que é o protagonista de O Rei da Comédia? O De Niro, né, tem tanto isso. Apesar do aquilo das tretas bastidores de De Niro e Joaquin Phoenix. Enfim, bem, também é. Nossa, tá muito fofoquinha, né, esse podcast, cara. Só você que tá. Você que é o Leão Lobo, cara. Eu tô com muita informação, cara. É verdade, eles brigaram. Brigaram, né? Dizeram que eles discutiram, né? É o nosso Léo Dias. Enfim, eu não sei quem é Léo Dias, não sei nem quem é Léo Dias. É melhor não saber. Olha, a ignorância é uma bênção, é melhor não saber. Nessas horas, realmente, eu acho que é melhor assim. Mas o filme, cara, vale muito a pena ser conferido, eu acho que tem que assistir. Se você é fã de história e quadrinho, se é fã do personagem, né, do Coringa, e ser fã do Coringa também, não sei se é uma coisa muito legal. Mas enfim, se você é fã de história e quadrinhos, vale assistir. Se você é fã de cinema, obviamente, também, porque é um filme muito bom, cara, vale a pena. Certo? Sim. Bem, acho que são. Acho não, né? São esses os filmes de herói. Eu espero que não saia mais nenhum do final do ano, senão vai quebrar nossas pernas. E eu contei várias vezes, mas não vou ter nenhum lançamento de surpresa. São esses os filmes. Ano que vem, eu nem sei o que vai sair ano que vem pra gente dar uma prévia aqui. Ano que vem de cabeça. Porque são os projetos tão bem obscuros. Mas agora vai ter as séries da Marvel, né? Vai ter tanta coisa. Não tem os novos filmes da Marvel previsto. Tem esse que a gente falou dos Novos Mutantes, se nada contar. Aí tem a sequência do Pantera Negra. Tem Mulher Maravilha. Que mais? Os Eternos ano que vem. Os Eternos ano que vem. Exatamente. Cara, tem bastante coisa. Não vai ter Vingadores, né? Isso a gente já sabe. Aves de Rapina ano que vem também. Aves, nossa, esse filme realmente. O trailer não me animou muito, mas enfim. Eu não vi o trailer, então. Não posso opinar. Esses foram os filmes de 2019. Eu acho que, na sua maioria, foram. Acho que a média é boa. E antes da gente finalizar, eu quero saber o seu favorito. Só o filme dos que a gente comentou. E pode incluir o Ultimato, vai. Qual é o seu filme favorito? Coringa de longe, cara. Anderson. Bom, eu não vi o Coringa, então eu vou ficar com Homem-Aranha no Aranha-Verso. Cara, eu vou ficar com Homem-Aranha no Aranha-Verso também. Coringa é muito foda, mas eu prefiro a leveza da alma. Coringa me deixou meio na bad. Me deixou aquela velha história, né? Aquela velha história. Você sabe que eu tô certo, cara. É bem isso, velho. O Coringa é muito... Tá perdoado. Mas é isso, cara. É isso, pessoal. Certo? Certo. Sim. Bem, esses foram os filmes. A gente comentou um pouquinho de cada um. Obviamente, nos alongamos muito. Tentamos evitar spoilers ao máximo. E a gente volta no próximo episódio desse podcast pra falar sobre... Não sei do que a gente vai falar. Não sei se é filmes, séries, animes. Mas a gente vai voltar com certeza. Galera, fica agora com os recados finais do Nerd Patriarca. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falou. Valeu. Bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.